Enquanto lembrava a foto vagamente, alguém recordava nostalgicamente. Cérebro eletrônico avisou presente, expondo na rede descuidadamente. Quente na memória, remoendo fatos, fica no retrato que de fato sente. Enquanto falava distraídamente, outro respondia calorosamente. A de semelhança soando distrato, corte no barato que bateu de frente. Um corte profundo, a pedra no sapato, tudo acontecendo aceleradamente. Pode chegar quando chispar a nave, eu vou cruzar a órbita pro novo mar. Que a nossa lua transbordou, vazou, pode correr. Que lá só vai crescer amor. Ó, minha mãe, perdoa se eu te deixar, que esse planeta é gente demais. Fazendo de surdo, a geral engole o tom do julgamento. Cospe marimbondo, tava armado circo. Um quase inocente na arena inflamada, queimando a cabeça à beira do absurdo. Pode chegar quando chispar a nave, eu vou cruzar a órbita pro novo mar. Que a nossa lua só vai crescer amor. Ó, minha mãe, perdoa se eu te deixar, que esse planeta é gente demais. Pode chegar quando chispar a nave, eu vou cruzar a órbita pro novo mar. Que a nossa lua transbordou, vazou, pode correr. Que lá só vai crescer amor. Ó, minha mãe, perdoa se eu te deixar, que esse planeta é gente demais.